falar pra todo mundo escutar. A verdade é tão bonita e vale a pena esperar o momento certo de acontecer. Quando tudo parecia não ter jeito, toda esperança então chegava ao fim. Você veio pra ficar, invadir todo o meu ser. Hoje eu posso dizer: eu amo você. Você chegou como luz no meu caminho, me tirou da solidão, minha força pra viver. Você me amou, trouxe paz à minha vida, meu sentido de pra viver. Você me amou, trouxe paz à minha vida, meu sentido de viver. Eu amo você. Quando tudo parecia não ter jeito, toda esperança então chegava ao fim. Você veio pra ficar, invadir todo o meu ser. Hoje eu posso dizer: eu amo você. Você chegou como luz no meu caminho, me tirou da solidão, minha força pra viver.